Agora já estou. Não, sabes o que é que foi? Era eu que estava a carregar uma cena e fiquei sem som. Mano, estou só a fazer uma primeiro de tudo. Para a inspiração.